Graça e paz, irmãos e irmãs. Vamos continuar as nossas devocionais. Hoje, lendo na palavra do Senhor, o Salmo 143. Esse salmo é um salmo davídico e é uma oração por livramento e salvação. Sempre precisamos do livramento por parte do Senhor, em diversas e diversas situações diferentes, e carecemos da salvação que vem do Senhor. Todos precisam de salvação, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, carecem da presença de Deus, necessitam da salvação que vem do Senhor. Só antes de fazer a leitura, eu estou nesses últimos 10 salmos, começamos a compartilhar de 10 em 10, 20 em 20, em várias etapas desses 4 anos. E deixei para finalizar agora, quando estamos completando 4 anos de devocional, de devocionais que fizemos em vários livros. Hoje eu quero destacar não só os livros, mas há muito material sobre liderança. Muitas devocionais foram feitas sobre o tema da liderança, utilizando material da Igreja Metodista, utilizando material da comunidade evangélica, utilizando material da Assembleia de Deus. Então há vários estudos com referência à liderança e utilizando abordagens diferenciadas de várias denominações. Também trabalhamos em particular o livro de Neemias. Então vale a pena você buscar lá no blog Logos 7. .blogspot.com blog logo 7.blogspot.com. Se você se interessa por esse tema da liderança, quer se aprofundar nele, você tem aí alguns estudos nesses mais de 500 que estão disponíveis no blog, tá bem? E menciono a vocês também a alegria de termos superado 320 mil escutas nesses 4 anos, o que para um momento devocional na palavra do Senhor, basicamente só a palavra, sem outros elementos, é muito gostoso, bastante satisfatório, e esperamos que isso aumente. O número somente não é o motivo da alegria. Eu costumo dizer que se nós fôssemos contemplar e dizer que um ministério, ou uma pessoa, ou uma igreja, uma denominação é abençoada só pelo número de membros ou de líderes, nós poderíamos cair num erro muito grande. Se for só pelo número, eu digo que a torcida do Flamengo, do Vasco, do Atlético Mineiro, do Cruzeiro, do Internacional, do Grêmio, do Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo e outros clubes tem mais pessoas do que muitas das nossas denominações e, por exemplo, do que esse dado que eu passei agora. Então, o número nos alegra, nos motiva a continuar pregando o Evangelho, mas ele em si mesmo não demonstra o resultado que nós almejamos. O que nós desejamos é que as pessoas amem ao Senhor, Deus, Criador do céu e da terra, e o tenham em primeiro lugar. Amem-se de tal maneira a reconhecer na sua própria vida a obra da criação de Deus e amem ao próximo como amam a si mesmos. Como nós amamos a nós mesmos, nós devemos amar o próximo. Aí sim, nós sabemos que está acontecendo uma obra bendita de arrependimento, fruto do arrependimento, justificação, salvação, santificação, nos preparando para a glória eterna. Mas isso nos dá uma motivação. Se o número sozinho não representa um resultado concreto para Deus, por outro lado, a Bíblia nos apresenta vários textos onde os números são trabalhados. Se eu fosse citar aqui, não encerraria em menos de horas e horas, né? Há um livro, só um livro, chamado Números, falando de estatística lá do povo de Israel. Então, são muitos textos, mas eu quero destacar três para você. Há um texto que diz acerca de 10 noivas, e resumindo, 5 delas estavam aptas, tinham azeite, tinham óleo para suas lamparinas e estavam preparadas para a chegada do noivo. E 5 não estavam preparadas, não tinham o azeite. E quando o noivo chegou, elas pediram para aquelas que estavam preparadas, mas não era mais possível fazer nada. O noivo chegou e foi celebrar as bodas com aquelas que estavam preparadas. Perceba, se por um lado nós temos uma motivação de que o texto está falando de igreja, da igreja, se por um lado nós temos a motivação de que pelo menos 50% da noiva, da verdadeira noiva do Cordeiro, estará preparada para a sua chegada, por outro lado, é uma advertência, porque podemos ter pessoas dentro das nossas comunidades, líderes, missionários, pastores, pastoras, irmãos, irmãs, que não vão celebrar as bodas do Cordeiro, farão parte de 50% daquelas que, na hora em que ele chegou, não estavam preparadas. Então aí você tem um texto trabalhando 50% de aprovação e 50% de reprovação. Cito um segundo texto, que é o clássico, a clássica parábola do semeador. Um texto que nos indica, não para a gente ficar neurótico com essa questão dos números, mas é um indicativo de que a cada 4 sementes lançadas, né? A cada 4 semeaduras que fazemos, 3 delas não vão vingar. O diabo rouba imediatamente, não vou entrar nos textos agora que é impossível. A outra encontra um solo rochoso, um coração duro e não vai ter o crescimento. A outra chega até a começar a se desenvolver, mas depois os valores da sociedade vão obstruindo a trajetória dessa pessoa com Deus, e somente uma semente em 4 vai cair em solo fértil. Ou seja, nesse caso, nas 10 virgens, temos um índice de 50% de aprovação e reprovação. Aqui são 3/4 que não vão frutificar, e 1/4 somente frutificando. Então, eu acho que esses textos já elucidam para nós e já deixam claro. O número, somente o número de 320 mil, mais já, ele serve como elemento motivador para você continuar pregando, mas ele não é certeza absoluta de que esses tantos que ouviram acolheram a palavra do Senhor ao ponto de encontrar libertação, salvação, né, justificação, como eu disse, santificação. Não, somente eles não. Também tem um outro texto lindo que fala da cura, o último que eu menciono. Jesus curou 10 leprosos. E dos 10 que ele curou, abstrai agora da questão da lepra daquele período, né? E que nem toda doença daquele período já se sabe que eles chamavam de lepra, nem toda enfermidade era exatamente o que nós conhecemos por lepra hoje. Então abstraia disso e pense, Jesus curou 10. Um grupo de 10 pessoas que estavam à busca de cura se aproximou dele, ele curou. E falou para que eles se apresentassem no templo, aos sacerdotes. E eles começaram a caminhar e somente um voltou. Esse número é mais forte ainda, indicando que de 10, às vezes Deus só encontra gratidão no coração de um. 10% dos que são poderosamente abençoados por Deus volta para render louvor e adoração àquele que curou. Então, não dá para ficar preso a uma passagem, outra, porque senão a gente vai embaralhando as coisas. Mas é só para indicar a você que se o número não tem, isoladamente, a resposta de que um trabalho, um ministério, uma igreja, uma denominação é abençoada ou não, isoladamente, ele não tem isso. Por outro lado, ele serve como, eu disse a vocês, motivação, porque quanto mais pregarmos, em todos os casos, seja 10%, seja 25%, como no semeador, seja 50%, como nas noivas, nós somos motivados a anunciar mais o evangelho da libertação, o evangelho da salvação, da cura, da transformação, porque quanto mais anunciamos com poder e autoridade em nome de Jesus, fiéis à palavra do Senhor, maior é a chance de termos pessoas rendidas a Ele. E por outro lado, é uma admoestação. Os números também nos admoestam na Bíblia e demonstram que, como vocês viram, às vezes 50% não estará preparado para o retorno de Jesus. Um quarto só é que frutifica em uma semeadura, um culto evangelístico. Os outros 3/4 acabam não frutificando. Ou nesse caso, daqueles que se tornam louvadores, adoradores, só 10% voltam com ação de graça e os outros 9 vão cumprir a obrigação deles lá no templo, mas não volta para se prostrar em adoração diante daquele que curou. Então, irmãos e irmãs, eu me alegro ao dizer para vocês que nesses 4 anos, após a alta do hospital, nós alcançamos esse expressivo número com a ajuda de toda a equipe. Primeiro, todos que oraram e estão orando, e há muita gente que está orando. Segundo, os que estão ministrando, seja na devocional, seja nos livros bíblicos, a missionária Vivian, que está traduzindo para o inglês, além de ministrar os textos da Bíblia, a pastora, o irmão Everson. E terceiro, aqueles que contribuíram e querem contribuir para que nós continuemos a anunciar, já que, como eu disse, certeza, estamos sendo ouvidos em 17 países, graças à tradução para o inglês da irmã, missionária Vivian, e 17 países e pelo menos 2 localidades a mais, que nós não sabemos exatamente. Então, nós imaginamos que estamos, né, fora Ribeirinhos, que a pastora Renilda anuncia, para nações, povos indígenas com os quais ela trabalha, ela transmite, diz para nós que transmite muitos desses pequenos estudos, pequenas devocionais. Então, é uma coisa que não dá para mensurar. Nós estamos enviando para grupos de oração a Aqui aparece um ícone só, mas um grupo de oração que tem 700 mulheres. Há outros grupos, como eu mencionei ontem, agora um grupo que foi aberto de pessoas lá da juventude, Casa da Juventude Metodista, hoje já não tão jovens, mas sempre jovens no espírito. E há grupos de denominação, muitos pastores, padres, freis, outras pessoas que acabam transmitindo, há grupos de famílias. Então também só aparece um ícone, a gente só vai contabilizar um, mas muitas pessoas dessa família podem ouvir. Então, irmãos, nós temos a certeza, irmãos, irmãs, nós temos a certeza que é daqui para mais, né? O alcance foi maior do que esse. Só que temos que sempre clamar a Deus: Senhor, tem misericórdia de nós, santifique essa obra para que um número cada vez maior de pessoas não somente ouça, mas se torne terra fértil, se torne uma virgem preparada para as bodas do Cordeiro, se torne aquele que foi curado e voltou para agradecer. Então, bendito seja o Senhor que tem nos dado essa vitória. Aleluia. Então, essa semana, enquanto você vai ouvir esses últimos 10 salmos, eu vou compartilhar com você, porque, afinal de contas, são 4 anos. E posteriores a 3 diagnósticos, médicos que diziam que não era possível que eu estivesse vivo. 3 médicos. E mais um na véspera da alta dizendo que, se eu tivesse dinheiro, era bom eu pegar um navio. Perguntou se eu tinha dinheiro. Se eu tivesse dinheiro, olha, é bom que o senhor pegue um navio. Hoje em dia, os navios estão preparados. No caso de óbito, ele não foi nada, nada animador, nem foi muito delicado, né? Na véspera da alta, porque o senhor sabe que talvez o senhor tenha poucos dias. E, bom, eu fiquei estarrecido, né? Fiquei até aterrorizado. E a primeira ministração que eu fiz dos Salmos era uma forma de compartilhar minha gratidão com os irmãos que tinham orado. Mas na minha cabeça, eu saí de lá do hospital, mas o quarto médico disse que eu tenho poucos dias. Até que duas outras pessoas, uma da minha família e um outro médico, contrapuseram essa palavra e disseram que não era assim, e de fato assim não foi, e Deus tem nos dado já 4 anos depois da alta e estamos anunciando. Que Deus nos abençoe. Tudo isso que eu estou falando hoje, tanto da estatística, os textos bíblicos e até esse testemunho, é para você entender: Deus é aquele que pode nos dar livramento e salvação, ele pode restaurar nossa vida, ele pode gerar em nós um novo começo, um recomeço. Ele que cria e recria, ele nos criou para o louvor da sua glória, nos criou para a santidade, nos vocacionou, nos comissionou. E se por algum motivo, ou vários motivos, você veio a sair da presença de Deus, desconfiar de Deus, desobedecer a Deus, pecar, e o salário do pecado é a morte, Deus toca o seu coração, levando-o ao arrependimento, levando à contrição, levando ao fruto do arrependimento, que é uma mudança total de atitude, uma metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de valor. E você retoma a tua vida com Deus e retoma para a vitória, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que isso sirva como um testemunho, mais um testemunho, e a minha gratidão para os irmãos que já estão respondendo. Muitas pessoas estão respondendo após as ministrações, e eu não vou mencionar todas agora, mas agradeço a todos os retornos que temos tido já nesse momento entre os 140 e os 150. Vamos encerrar então, irmãos. Eu começo essa devocional, bom, com esse dado estatístico, mas agora menciono uma palavra do pastor Hernandes Dias Lopes, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nosso trabalho é descansar em Deus, é uma referência bíblica. Jesus é nosso refúgio seguro. O que precisamos fazer é confiar nele e obedecer à sua palavra. Então, irmão, você está perdendo a paciência? Isso não vai ajudar em nada. A impaciência vai prolongar e agravar a sua angústia. Coloque sua ansiedade nas mãos de Deus. Seja governado pelo seu espírito, pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, pois o fruto do Espírito é paciência, domínio próprio, longanimidade, bondade, amor, alegria, e contra essas coisas realmente não há lei. Então, permaneça firme em Deus e que Deus te abençoe. Palavra inicial, mais propriamente do discipulado. Hoje tivemos um testemunho. Agora, essa palavra do pastor Hernandes Dias Lopes, pastor muito abençoado. E agora leio para você o 143. Senhor, escuta a minha oração. Presta ouvido às minhas súplicas. Responde por tua fidelidade e justiça. Entretanto, não leves teu servo a julgamento, pois nenhum ser vivo é justo diante da tua presença. Pois o inimigo perseguiu-me, prostrou-me por terra, ele me fez morar nas trevas, como os que há muito morreram. Esmorece em mim meu espírito, meu coração dentro em mim está em pânico. Lembro-me dos dias de outrora, medito em todas as tuas ações, reflito sobre as obras de tuas mãos. Estendo para ti as minhas mãos, eis-me diante de ti, qual uma terra sedenta. Depressa, responde-me, ó Eterno, porquanto o meu espírito desfalece. Não ocultes de mim a tua face, senão serei igual aos que já baixam a sepultura. Faze-me ouvir pela manhã do teu amor leal e perene, pois em ti depositei toda a minha confiança. Dá-me a conhecer o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Senhor, livra-me dos meus inimigos, pois me refugiei junto a ti. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Teu bondoso espírito me guie por terra plana. Pela honra do teu nome, Senhor, tu me farás viver. Por tua justiça, me farás sair da angústia. Por teu amor leal e justo, acabarás com os meus inimigos e farás perecer todos os meus adversários, pois sou teu servo. Aleluia, glória a Deus. Testemunho inicial, palavra do pastor Hernandes, agora o Salmos 143, com duas notas somente. A primeira está no versículo 1. Senhor, escuta a minha oração, presta ouvido às minhas súplicas, responde por tua fidelidade e justiça. Esse é o sétimo e último salmo penitencial. O salmista estriba-se na graça do Senhor, mediante o correto uso da sua fé, em hebraico, plena confiança. Nesta oração, Davi pede para ser salvo da angústia, da humilhação e da ameaça dos inimigos. Só quero já fazer um parênteses aqui, num momento tão difícil que estamos vivendo, precisamos lembrar que no Antigo Testamento havia, em grande escala, essa confrontação das nações, de Israel com outras nações. Mas a partir de Jesus, na plenitude dos tempos, e a partir dele, a igreja que começa a ministrar nos explica que a nossa luta não é contra a carne e nem o sangue, mas é contra principados e potestades espirituais. Portanto, não é o caso de nós olharmos o Salmo só na perspectiva do Antigo. Temos que entender o contexto do Antigo, mas olharmos já sob a ótica de Jesus, de amar o inimigo, de entender que a nossa verdadeira batalha, o verdadeiro conflito que temos, não é contra carne e sangue, mas é contra o mal, contra a malignidade que se instaura na terra. Muito bem, segunda nota. Você vai encontrar a segunda nota no versículo 7. Depressa, responde-me, ó Eterno, porquanto meu espírito desfalece. Não oculte de mim a tua face, senão serei igual aos que já baixam a sepultura. A expressão hebraica original aqui, traduzida por meu espírito desfalece, significa literalmente meu espírito desmaia por causa da ansiedade. Olha que coisa forte, irmãos. Meu ser, meu espírito é o que você é. Meu ser desmaia por causa da ansiedade, em que a palavra fôlego também no hebraico pode ser traduzida por espírito. Então vamos repetir. A expressão hebraica original, aqui traduzida por meu espírito desfalece, significa literalmente meu espírito desmaia por causa da ansiedade, em que a palavra fôlego pode ser traduzida por espírito, vento, sopro, de acordo com o Salmo 119, 81 e outras referências. A transliteração desse versículo, a partir dos manuscritos hebraicos, pode ser apresentada desta forma: Maher Anini Adonai, Kaletah Hush, Altaster Peneshah Mimemi, Venishalti In Yoredeh Vor. Que o Senhor nos abençoe com essa leitura e agora nós fechamos esse breve momento devocional com uma última palavra pastoral, embora o testemunho já tenha sido marcado pela palavra, o reverendo Hernandes também. A leitura bíblica é a própria revelação de Deus. Então agora nós acrescentamos uma parte final. Irmãos e irmãs, Davi faz uma súplica por libertação, salvação e libertação. O significado etimológico de salvação e libertação se aproximam muito no hebraico. Então, Davi confia na fidelidade do Senhor e pede para não ser julgado sem misericórdia, porque ele diz: sem dúvida, nenhuma pessoa pode ser julgada sem a tua misericórdia. Ninguém pode se estribar na sua própria santidade sem recorrer à graça de Deus, sem recorrer à misericórdia de Deus. Ai do ser humano que imagine que pode confiar em si mesmo para a sua salvação. Pobre é, tolo é. Então, nessa súplica por libertação, Davi confia na fidelidade, irmãos, do Senhor e pede para não ser julgado sem misericórdia. Peça isso ao Senhor. Senhor, me julgue, mas segundo a tua misericórdia. O inimigo tem perseguido a sua alma e o seu espírito esmorece diante de tanta perturbação na situação de Davi ou alguém da sua escola direta, da sua casa diretamente. Alguém estava perseguindo a sua alma, seu espírito estava esmorecendo diante dessa perturbação. Nesses momentos, o salmista se lembrou do passado, particularmente dos feitos libertadores de Deus, e considerou as obras das mãos do Deus Todo-Poderoso como um elemento de conforto e esperança. Eu já ministro sobre a tua vida nessa noite, nesse dia, uma palavra de conforto e esperança. Você pode ser a Virgem com a lamparina cheia de azeite, como aquele que volta para agradecer, ou como uma terra fértil onde a semente da palavra do Senhor prospera. Davi levanta suas mãos para o Rei dos Reis, pois a sua alma está sedenta de comunhão com ele. Suplica para que o Senhor responda ao seu clamor e não esconda a sua face majestosa do seu servo. O salmista confia na graça de Deus. Irmão, confie na graça de Deus. Tenha sua experiência cristã firmada na graça e na misericórdia. E Davi pede para que lhe seja ensinado o caminho que deve andar. Peça ao Senhor: Senhor, me ensina o teu caminho. O Jesus é o caminho, me ensine a andar no caminho que Jesus ensinou. E eu dependo da tua graça para isso. E da tua misericórdia, que é a causa de eu não ser consumido. Ele também suplicou para que o Senhor o libertasse dos seus inimigos e o escondesse em um alto refúgio. Aqui nós já podemos fazer uma observação firmado nessa hermenêutica, lembrando que no Antigo Testamento, sim, a luta entre os povos era uma presente, mas que a partir de Jesus, o clímax da revelação de Deus, a imagem de Deus, a Imago Dei, nós podemos, a partir da hermenêutica de Jesus, dizer que suplicamos para que o Senhor nos liberte das nossas adversidades e dos inimigos espirituais, e nos esconda em um alto refúgio, para que nós não reforcemos uma mentalidade bélica que está nesse momento marcando tanto a sociedade. E as pessoas precipitadamente vão se alistando de lá ou de cá, para um lado ou para o outro, sem entender que o conflito que estamos vivendo é um conflito milenar e tem milhares de implicações. Então, não seja tão precipitado, até como a mais alta autoridade do Brasil, precipitadamente, tem falado coisas, e eu não estou defendendo um lado ou outro, mas é preciso ter muita finesse, é preciso ter muita diplomacia, é preciso ter muito cuidado com as palavras, para você acabar não sendo um estímulo para esse momento beligerante. Então, Davi suplicou para que o Senhor o libertasse das adversidades e dos inimigos. No nosso caso, dos nossos inimigos espirituais. Ainda que pessoas sejam instrumentalizadas pelo mal para nos atingir, lute no campo do espírito. A nossa luta não é contra carne e sangue. Lute em oração e jejum. Firme-se na misericórdia e na graça de Deus e no seu testemunho e vamos em frente, mas não saia para o confronto com carne e sangue, porque não foi isso que Jesus fez. Jesus, lá na cruz do Calvário, ainda teve coragem de dizer: Senhor, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então nós temos que ter essa mesma atitude de Jesus. Ele é o clímax da revelação. Ele é o ponto maior, máximo, mais importante. É aquele que dá significado tanto ao Antigo Testamento, chamado Taná, como o Novo Testamento. Ele é aquele que pode dar a real revelação de quem Deus é e o que ele deseja e o que ele faz. Então, suplique para que o Senhor o liberte, sim, mas suplique espiritualmente. Mesmo que o mal apareça vestido de pessoa no seu ambiente de trabalho ou outros locais. E peça a Deus para que ele te esconda em um alto refúgio. Olhe para o alto, meu irmão. Olhe para o alto, minha irmã. Não fique olhando para a circunstância, olhe para o alto. Se eu fosse nesse momento que estou vivendo, Ou mesmo 4 anos atrás, se você ouvir aquele profissional, há bons e maus profissionais em todas as áreas, né? Então eu tinha, bom, vou viver 40 dias, não quero mais nada, vou lá e me jogo do abismo, né? Para quê? Não. Eleva os olhos para o monte, de onde virá meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Se esconda no alto refúgio de Deus. O salmista desejava fazer a vontade de Deus e ser guiado pelo seu Santo Espírito por caminhos aplainados. Davi clamou por vivificação. Vivificar significa avivar, trazer vida, gerar vida. Então nós podemos dizer, como Davi, clamamos, Senhor, por vivificação, por avivamento, um avivamento que seja gerado no nosso coração, segundo o nome do Senhor e segundo a sua justiça. O homem, a mulher de Deus, espera que a sua alma seja liberta no meio das tribulações, em meio a tribulações, melhor dizendo, e por amor da misericórdia do Senhor. Toda a adversidade, todo o mal, e todos aqueles que forem instrumentalizados para se tornar aparentemente os nossos inimigos diretos, mas é só aparência, porque por trás deles o que há é o mal que odiou Jesus, é o maligno que odiou Jesus, odeia a Deus e vai odiar os seus seguidores. Então, meu irmão, minha irmã, peça para que a sua alma seja liberta em meio às tribulações, por amor da misericórdia do Senhor, e que toda adversidade e todo inimigo espiritual seja derrotado e a sua alma viva em paz. E que a paz inunde o seu coração. Nossa necessidade, irmãos, irmãs, é de libertação, de salvação. Libertação em todos os sentidos que constituem o ser humano e a sociedade humana. Nós precisamos de libertação, salvação e libertação. Quer entender isso? Leia o livro do Êxodo. Ali você entende claramente a soteriologia, a doutrina da salvação, que está diretamente ligada a essa ideia de libertação do cativeiro em direção a terra prometida. Então, nossa necessidade de salvação, de libertação, é uma realidade até o dia em que tivermos chegado à terra prometida, ou seja, a Canaã Celestial. Supliquemos para que em todo o tempo o Senhor esteja atento ao nosso clamor e em nosso favor promova a libertação e através de nós promova a libertação. Nós sejamos instrumentos da palavra de salvação, da palavra de libertação, para a honra e glória do Eterno, o nosso Senhor. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a unção, o avivamento poderoso, genuíno do Espírito Santo seja sobre nós. Sobre nós permaneça. Juntamente com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra. E assim seja, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.